novo sinal digital. O som do amor. Banda Anjos do Amor. Anjos do Amor. Apaixonando o seu coração. Você nunca me verá chorar, muito menos me verá sofrer. Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha.

Você fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Calor, preciso experiência.